como é que está a minha vida na real. Estou andando, constantemente pensando, o que é que eu vou fazer pra sobreviver. Estou sem bagulho pra vender, não tenho pro próprio consumo, assim não vai render. Tem dores na vida que a gente não pode esquecer. O bom é ter dignidade, um pouco de respeito, isso sim, pode crer. Mas você não pode esquecer que cedo ou tarde pode ser você. Não sei se adianta eu me justificar, todos vão me criticar, vão querer me condenar. Então meu chegado, tudo que eu quero é te convocar, fazer um chamado a todos que estão atrás do muro. O que eu quero é alertar, vale mais do que querer. Tudo isso pra minha história não se repetir. É, vale mais do que querer. Paz é tudo que o Marcão pode pedir.